cuidado redobrado que vocês já têm com as outras peças. As peças de sistema nervoso são peças muito difíceis de serem reparadas, da gente conseguir, e elas são muito sensíveis. Qualquer coisa estraga a peça. Então, nada de ficar cutucando com o dedo, cutucando com caneta, com lápis, nada disso, gente. Bom, se alguém for usar pinça para poder estudar, não cutuquem com a pinça, bom? Só apontem com a pinça, tá bom? Muito cuidado. É como se vocês estivessem cuidando de um filhotinho que acabou de nascer, tá? Peguem com as duas mãos. Isso é bem sério. Já teve vez da gente encontrar peça de sistema nervoso aqui em cima. A questão é a seguinte, é que se vocês, se os alunos, se os próprios alunos estragam as peças, né, isso significa que a gente vai precisar fazer mais peças. Isso não é bom. E outra, para a prova, as peças que entram são essas que estão aqui. A gente não tem nenhuma peça separada para fazer prova. Então, se a peça estiver estragada, vai entrar aquela peça do mesmo jeito. Então, o azar é só de quem estraga, ok? E dos outros que não estragam e acabam sofrendo as consequências, né? Então, muito cuidado com as peças, ok? Bom, depois disso aí, uma outra coisa que a gente tem que observar quando vai estudar as peças de sistema nervoso é conseguir identificar a posição dessas peças e o tipo de corte que foi feito, quando ele é feito. Então, olhando ali na imagem que está na televisão, essa parte do sistema nervoso, essa vista do sistema nervoso, é uma vista dorsal, ok? O que que a gente vê aí numa vista dorsal de um encéfalo completo? A gente vê só uma parte desse encéfalo. A gente está vendo aqui os dois hemisférios cerebrais, o cerebelo, aqui o comecinho da medula espinhal e aqui do lado, muito pequeno, o bulbo encefálico. Quando a gente vira essa peça, nós vamos para a ventral. E essa vista ventral é onde a gente consegue observar o maior número de nesse encéfalo inteiro. Reparem que é uma vista mais acidentada, ela é cheia de elevações, depressões, tá? Essa vista ventral, nessa vista ventral e tanto na dorsal, a gente também pode identificar aqui o que é caudal, o que é rostral, o que é lateral. Bom? Então, colocando aqui de volta na vista dorsal. Bom, aqui como a medula espinhal está deste lado, nós podemos concluir que aqui é caudal. A parte oposta daqui é rostral, ok? Dorsal, lateral, direito no caso, que a cabeça do animal, afinal de contas, está para cá. E aqui, lateral, esquerdo. Ok? E isso é o encéfalo inteiro. Agora, muitas vezes, vocês vão se deparar aí com cortes deste encéfalo. E aí, vocês precisam, primeira coisa, se localizarem nessa peça. Saber que corte que é esse, para vocês não se confundirem. Tá bom? Normalmente, a maioria das peças, os cortes que nós fazemos, é o corte sagital mediano. Eu vou colocar aqui do lado, para a gente se localizar. Bom, isso daqui é um M encéfalo. E aqui, no caso, ele não está completo. A gente não está vendo aqui parte do tronco encefálico nem do cerebelo, mas eles estariam para cá. Então aqui é caudal, aqui é rostral. corte sagital mediano. Qualquer corte que for feito em direção lateral é um corte sagital. Isso é um tipo de visão que a gente tem em exames de tomografia, de ressonância magnética. Por isso que é importante aí, primeiro, conseguir identificar que corte é esse. Tá? Outro corte. Vamos aqui voltar para a peça inteira. E agora, este corte aqui. Aqui é uma encéfalo de cão. Aqui é uma encéfalo de cão. Esse corte é um corte longitudinal, ou seja, ele foi feito na horizontal, no sentido postral para caudal, separando aí numa metade dorsal e numa metade ventral. Porque se eu virar aqui essa peça, isso aqui é ventral. Tudo bem? Qualquer corte que for feito aqui, na direção dorsal ou na direção ventral, são cortes longitudinais. Tá? E um outro tipo de corte, que é o transversal, que é o pompuma. Aqui também é de encéfalo de cão. Esse corte ele foi feito na vertical, também no sentido aqui postal para caudal. Então, isso daqui é uma fatia. Tá? Se a gente vira, a gente vai ver essa imagem. Bom? Então é uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer. Porque às vezes a gente olha para a peça e fala, nossa senhora, o que, que é isso? Nunca vi isso na minha vida, não sei o que, que significa. Né? Como que foi feito o corte, o que, que eu estou vendo, isso é encéfalo mesmo? Né? Então, procurem visualizar aí e identificar primeiramente qual é o corte. Tá? Para facilitar o estudo do sistema nervoso, inclusive ali a gente vai ver poucas estruturas perto de tudo que existe, tá? Mas que são estruturas importantes para vocês lá na frente. A gente vai começar esse estudo do encéfalo pelo tronco encefálico. Ok? Quais os componentes do tronco encefálico, gente? Quais? Telencéfalo, não. O tronco encefálico, gente, ele é composto no sentido caudo-rostral por bulbo encefálico, ponte encefálica e mesa encefálica. Tá? De algumas dessas partes aí, nós vamos identificar algumas estruturas que marcam a presença aí dessas regiões. Uma coisa, na prova prática, eu não vou ser tão específica nas questões. Vou perguntar, vou pôr um alfinete e vou perguntar, identifique. E aí vocês têm que colocar de forma completa, do jeito que está na lista. Eu não vou perguntar região, eu não vou perguntar estrutura. Eu quero a resposta completa. Ok? Então, olhando aqui nessa peça, a peça inteira, nós vamos começar, então, pelo tronco encefálico. O tronco encefálico, ele compreende, ele vai daqui em direção caudal até aqui na transição com a medula espinhal. Então, caudo-rostralmente, essa parte aqui, que tem um formato um pouco triangular, ou seja, deserto ou um mês em céu? Saiu o número de vocês no número 9. Tá? Então, 9, pedúnculo cerebral, mês em céu. Tudo bem? Então, o que nós observamos centralmente do mesencéfalo aqui são os pedúnculos cerebrais. Eles estão localizados postralmente à ponte encefálica. Não, do jeito só que está na lista. Tá bom? Não quero tanta especificidade assim, porque mesmo lá na hora da prova está todo mundo sem ansioso, pode errar por bobeira aí, o que é direito, o que é esquerdo. Tá? Então, muco encefálico, ponte encefálica, e aqui representando ventralmente o mesencéfalo, o pedúnculo cerebral. Ok? Bom, o que mais que a gente pode ter do mesencéfalo? Aliás, o que mais que a gente vai poder visualizar aqui no mesencéfalo? Vamos fazer um corte agora, sagital, mediano, neste encéfalo, que a gente vai visualizar por dentro. Vou fazer uma peça bem bonitinha para a gente conseguir ver o que a gente precisa identificar. Então, olha só, a gente vai fazer um corte sagital mediano e a gente vai olhar aqui essa peça. Bom, se eu virar aqui a peça no sentido ventral, eu posso identificar, okay? O pedúnculo cerebral. É isso aqui. Pedúnculo cerebral. Então, este pedúnculo cerebral, ventralmente, ele está representando o mesencéfalo. Se eu virar aqui no sentido do corte, eu vou ver isso daqui. Isso é mesencéfalo. Só que uma visão diferente. O que, que a gente pode encontrar que pertence aí ao mesencéfalo nessa vista? Essa passagem, a gente chama de aqueduto mesencefálico. O que, que é aqueduto? Vamos pela lógica, gente. O que, que é, aque? Lembra o quê? Oi? Água. Água. E duto? Passagem. Então, é por onde passa um líquido. É por onde passa o líquido. Dentro do mesencéfalo. Então, por isso, aqueduto mesencefálico. Vamos ver em outra peça. Voltar aí ao cerebelo e também ao cerebelo, só o cerebelo. E o cerebelo, externamente, o que vocês precisam saber é bem simples. Nós identificamos aqui três elevações. É uma paralela à outra, que representam o que a gente chama aqui. Essa que está bem no meio, bem no nível do plano sagital mediano, nós chamamos de vermes do cerebelo. É vermes mesmo, comigo, tá? Não é parasita, não é nada disso. É uma parte do cerebelo. Por isso, vermes do cerebelo. Ou vermes cerebelar. Tanto faz. Vocês acharem mais fácil. Tá? Tá na mesma. Ok? E aqui, lateralmente a esse vermes, um de cada lado, nós temos os hemisférios cerebelares, ou hemisfério do cerebelo. São dois, o direito e o esquerdo, não precisa saber isso daí. Tem que saber que aqui é um hemisfério do cerebelo, aqui é outro hemisfério do cerebelo. Tudo bem? Então, vermes no meio, de cada lado, os hemisférios. Se a gente olhar bem do ladinho aqui, ó, olha a elevação mediana, vermes, e aqui do lado, o hemisfério do cerebelo. A diferença. A substância branca é tudo isso. também, um monte, um livro, passa. Que é uma cavidade lá dentro do sistema nervoso central. Este quarto ventrículo, ele é formado entre a ponte encefálica, entre o bulbo encefálico e o cerebelo. Tá? Então, o que é o quarto ventrículo encefálico? Essa parte, todo esse espaço, toda essa cavidade. Olha só, vamos virar aqui mais mentalmente. Olha um pedaço aqui da ponte encefálica, um pedaço do bulbo encefálico, e se eu virar aqui, quando eu tenho o cerebelo dorsalmente, isso vai formar aqui uma cavidade que é o quarto ventrículo encefálico. Lembrem-se que se a gente pegar de ponto de partida lá nos hemisférios cerebrais, o líquor ele vai caminhar ali dentro. Então, como a gente está vendo de caudal para rostral, a gente já viu o quarto ventrículo encefálico e o aqueduto mesencefálico. Na hora que a gente chegar lá no telencéfalo, depois a gente complementa isso, vendo direitinho toda essa passagem. Tudo bem? E é daqui do quarto ventrículo encefálico que o líquor passa para onde? Para o espaço subaracnoide. Tá bom? Ficou claro aí o que é esse ventrículo? Bom, só que quem produz esse líquor? Uma das estruturas responsáveis pela produção do líquor são os plexos coroides ou corioides. Tá? Esses plexos corioides, lembrando aí que eles são estruturas formadas pela via máter encefálica e por vasos sanguíneos. Então, quando tudo isso se junta, eu vou ter esse plexo. E esse plexo ocupa essas cavidades ou parte dessas cavidades e produz o líquido. Então, isso daqui, olha, está mais escuro, ocupando na parte do quarto ventrículo encefálico, é um plexo corioide. Então, vamos ver aqui mais mentalmente. Olha a ponte encefálica, o bulbo encefálico, o cerebelo. E se eu levantar aqui um pouquinho o cerebelo, eu vou ver que lá dentro tem uma cavidade. Ok? A cavidade é o quarto ventrículo encefálico. E isso aqui mais escuro, que lembra uma esponjinha suja, diga por passagem, é o plexo corioide. Agora, se vocês olharem aí na lista, esse plexo corioide está lá no número 22 e ele está assim, plexo corioide do ventrículo encefálico lateral / quarto ventrículo encefálico. Se isso porventura entrar na prova, não é para vocês colocarem tudo isso, gente. Eu quero que vocês saibam me dizer se esse plexo corioide, se ele está no quarto ventrículo encefálico ou se ele está no ventrículo encefálico lateral. Então, o nome deste plexo corioide aqui, especificamente, é qual? Plexo corioide do quarto ventrículo encefálico. Tá? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês o que está localizado dentro do ventrículo encefálico lateral. Certo? Tudo bem? Bom, acho que não pulei nada aí até o número 9, né? Se eu pular alguma coisa, vocês falam, tá? Agora, a gente já vai entrar numa outra parte, que é o cérebro. E o cérebro, ele é formado por quê? De encéfalo e telencéfalo. Ok? Primeiro, a gente vai ver o de encéfalo. O diencéfalo é uma região aí do cérebro e esse diencéfalo, ele é dividido em sub-regiões. Tá? Quais são essas hipotálamo, e subtálamo. Quando nós olharmos a peça, como que a gente vai saber que nós estamos vendo o tálamo? Encontrando a aderência intertalâmica. Tá bom? E quando nós olharmos, como que a gente vai saber que está vendo o epitálamo? Quando nós encontrarmos a glândula pineal. Em relação ao hipotálamo, aqui são as estruturas que mais fácil a gente consegue visualizar, tá? Porque elas são maiores. No hipotálamo, nós encontramos corpo mamilar, o quiasma óptico, e o trato óptico. O subtálamo, a alegria de todos, né? A gente não consegue visualizar, depende muito do corte, depende da coloração que faz na prova, na peça, tá? Então, a gente não vai visualizar isso daí. Então, esses são os componentes do genicerca. Como que a gente vê? Nós podemos observar na peça inteira ou em cortes. Bom, na peça inteira, o genicerca, nós vamos encontrá-lo rostralmente aos pedúnculos cerebrais, rostralmente ao mesencéfalo. O genicerca corresponde a toda esta região. Tudo isso aqui, ventralmente, corresponde ao genicerca. Essa elevação que lembra o mamilo é chamada de corpo mamilar do hipotálamo, que está localizado onde? No genicerca. Então, aí na lista de vocês, olha só, número 11, se for cobrado isso na prova, corpo mamilar do hipotálamo, genicerca. Então, vamos lá. Esse corpo mamilar, ele está localizado no genicerca, mas aqui na peça a gente visualiza ele entre os dois pedúnculos. Ok? Bom, rostralmente a esse corpo mamilar, a gente vai visualizar aqui parecendo um X. Isso daqui, ó, cada uma dessas projeções aqui e aqui são os nervos ópticos. Os nervos ópticos não entram no genicerca, não entram na composição do genicerca. Eles são nervos. Agora, quando esses nervos chegam ao encéfalo, que a origem desses nervos é lá na retina de cada olho. Então, quando essas fibras nervosas se juntam, formam aí esses nervos ópticos, eles vão em direção ao encéfalo. E eles chegam no diencéfalo. Eles vão cruzar. O nervo óptico direito, ele cruza o plano sagital mediano e passa para o antímero esquerdo. O nervo óptico esquerdo cruza o plano sagital mediano e passa para o antímero direito. Por isso que quando tem lesão no encéfalo, a visão comprometida é a contralateral. Tá? Se o encéfalo tem lesão no antímetro direito, a visão comprometida vai ser esquerda. Tá? Bom, esse ponto, o cruzamento aqui entre os dois nervos, bem aqui no meio, nós chamamos de quiasma ósseo. E logo depois que a gente visualiza esse quiasma, esses dois nervos voltam a se separar. E esses braços aqui, olha, que vão um para cada lado, nós chamamos de tratos ópticos. E aí, no caso, tá, trato óptico, hipotálamo, diencéfalo. Tudo bem? Ficou claro isso daqui? O trato. O trato são esses braços. Já não é nervo mais, tá? Isso daqui já é tecido nervoso, bom, que já se incorporou aí à audiência. Aqui e aqui. Lembra que lá na aula teórica, quando eu falei de substância branca do sistema nervoso central, um dos nomes que nós podíamos dar para a substância branca era trato? Isso normalmente acontece quando tem origem de nervos também, que vão vir em direção ao encéfalo. Então, os tratos ópticos já é substância branca como um todo, não é só fibra nervosa. Tá? Então, tratos ópticos, quiasma óptico, corpo mamilar. Se nós cortarmos aí este encéfalo, plano sagital mediano, vamos tentar olhar isso aqui ventralmente e identificar algumas coisas. Essa elevaçãozinha aqui é o corpo mamilar. Então, deste lado, olha, é pedúnculo cerebral. Então, aqui é o corpo mamilar do hipotálamo que está no diencéfalo. Rostralmente a ele, olha o quiasma óptico. E aqui, do lado, indo em direção lateral, o trato óptico. Agora, a gente vai olhar isso na vista do corte. Ok? O que corresponde aqui internamente à audiência? Repare o seguinte, aqui nós vemos um círculo que, se a gente olhar bem de pertinho, a gente percebe que ele foi feito um corte. Conseguem perceber aqui? Ou não? Bom, isso está no tálamo. Na verdade, o tálamo são dois. Existe um direito, um esquerdo. Eles são duas massas de tecido nervoso e que estão grudadas, aderidas umas às outras no meio, no plano sagital mediano. Vocês concordam que se a gente passar uma faca aqui no meio, vai soltar e eu vou ver a superfície de corte? Isso a gente chama de aderência intertalâmica. Então, é este círculo onde nós vemos que foi feito este corte que está representando o tálamo. O tálamo, ele vai lá para dentro, lá em direção lateral. A gente não está vendo ele. O que a gente vê do tálamo é a superfície de corte, que nós chamamos de aderência intertalâmica, e que está no diencéfalo. E aí ele está no número 10. Ah, mas eu não preciso falar a aderência intertalâmica do tálamo de encéfalo? Não, não precisa, porque é a mesma coisa de falar, vou subir para cima, vou descer para baixo, tá? Porque quando fala intertalâmica, já significa que é entre os tálamos, tá bom? O que mais? Olha só. é uma parte do talo, é onde um talo se adere ao outro talo. É o que eu consigo ver do talo, não é ele inteiro, tá? Está no talo, entendeu? Pertence a ele. Neste corte é. Bom, é o que a gente vai mostrar total. Bom, em volta da aderência intertalâmica, nós temos aqui, repare, uma área mais lisa. Consegue perceber que é uma área mais lisa, mais regular? Ou não? Parece um caminho mesmo. Isso daqui, em volta da aderência intercalar, é o terceiro ventrículo encefálico. Terceiro ventrículo encefálico está aí no número 15. Bom, então, o que, que a gente visualiza aqui do terceiro, no terceiro ventrículo encefálico? Ele está em volta da aderência intercalâmica, que é um jeito da gente encontrar a aderência intercalâmica ou encontrar o terceiro ventrículo encefálico. E o que, que é isso aqui, ó? Essa passagem. O aqueduto mesencefálico. Tá? Então nós já vimos o quarto ventrículo encefálico, o aqueduto mesencefálico e o terceiro ventrículo encefálico. Tá bom? Bom, a palavra epitálamo, epi significa que está acima do talo. Hipotálamo, abaixo do talo. Tanto que o hipotálamo nós observamos na vista ventral. Tá? O epitálamo, o que, que nós vamos identificar dele? Porque ele não é muito fácil da gente identificar. Por exemplo, isso daqui, ó, isso daqui faz parte do epitálamo. Isso tem nome. Mas a gente não vai identificar isso daqui. Se a gente for ver uma peça menor, a gente não consegue visualizar isso daqui. Precisa de uma lupa. Então, o que, que a gente vai identificar do epitálamo? A glândula pineal. Porque ela está presa aquilo ali, aquelas comissurinhas. A glândula pineal, ela é essa estrutura que ela está cortada ao meio, mais escura, escura porque ali tinha bastante sangue. É uma glândula extremamente vascularizada. E essa é a glândula pineal. Então, onde que eu vou encontrar a glândula pineal? Ela, eu posso descrever de duas formas. Ela está localizada dorsalmente e caudalmente em relação à aderência intertalâmica. Ou eu posso dizer o seguinte, que ela está localizada dorsalmente e mostralmente ao aqueduto mesencefálico. Ela está entre o aqueduto mesencefálico, caudalmente, e a aderência intertalâmica, costalmente. Tá? Tudo bem? Isso, gente, eu estou falando, olhando aqui a peça. Se é o tipo, só um minutinho. Isso é o tipo de coisa que às vezes a gente não encontra no livro. Vocês já têm certas informações que vocês podem criar. Olhar essa para conseguir descrever onde uma determinada estrutura está. De uma forma simples. Porque isso é simples. Pegando já informações que eu já falei para vocês. Uma vez, só um minutinho. Ela está, a glândula pineal, ela está localizada dorsalmente e costalmente. ela está localizada dorsalmente e caudalmente em relação à aderência intertalâmica, ao terceiro ventrículo encefálico. Ok? Digo. O aqueduto ele termina nessa pontinha? Termina aqui, ó. Sim. No furinho. Mais ou menos. Tá? Isso daqui não é marca de alfinete, não, de prova. Ali provavelmente foi algum vasinho, alguma coisa que tirou e ficou aquele buraco que está muito pertinho. Tá bom? Tudo bem? Ok? Só para vocês terem uma noção, o subtálamo ele está em direção lateral. Ele está lá para dentro, em direção lateral. Então por isso que não é fácil a gente conseguir determinar. Ok? Então a gente vai deixar isso aí de lado. Tá? Ok até agora? Então agora a gente vai para o telencéfalo. O telencéfalo, ele é uma das partes mais complexas em relação à fisiologia. Tá? Aqui a gente vai ver poucas coisas do telencéfalo. Mas, posso apagar aqui? Nós vamos distinguir aqui no telencéfalo duas sub-regiões. Mostrando os pés. Essas estruturas aqui na superfície mais escuras? são veias. E essas veias, elas estão ocupando as depressões, que são os sulcos cerebrais. Na verdade, ali, olha, que está ali no número 16, ó, sulco cerebral, hemisfério cerebral, está ali em pé. É sulco, que se coloca sulco. É pegar o esterco, colocar no liquidificador, bater, tomar um suquinho, tá? Então, sulco é uma depressão. As veias estão ocupando essas depressões, esses rebaixamentos ali. O que está aí para as veias são as elevações. Então, aqui são sulcos e essa parte aqui entre essas veias são as elevações, são giros cerebrais. A gente vai ver isso em outra peça, tá? Olhando isso por cima. Olha aqui, essa parte aqui, eu acho que ela está bem bonita. Ó, isso é o giro, e entre, para formar o giro, eu tenho que ter entre ele os sulcos. Então vamos olhar isso em outra peça. Vamos ver isso no corte transversal. Fica bem mais fácil de visualizar, tá? Mas ali vocês precisavam ver como que é o encéfalo em pé. Então olha só, isso é o corte transversal. Eu vou colocar a pinça entre dois sulcos cerebrais. Sem estragar. Cerebrais. Tudo bem? Esse corte Ó, reparem essa região. Conseguem perceber que aqui está mais escuro do que a substância branca? Não sei se eu tirando a mão fica melhor, eu acho que não. Ó. Ok? Isso é um núcleo. A gente não vai dar nome para ele. Aqui também é núcleo, ó. E aqui. Tá? Só para vocês visualizarem. Saber que eu não estou mentindo. Ó. Aqui nessa peça, a gente consegue também distinguir. A gente consegue distinguir. Oh, meu Deus. Mas eu não sei se desligando completamente. Desliga para olfatórios. E este nervo, os nervos olfatórios, espécies que têm uma olfação desenvolvida, um olfato desenvolvido, tá? Se a gente olhar um inseto humano, o nosso bulbo olfatório, ele é super pequeno, muito pequeno. No caso dos carnívoros, que eu deixei para mostrar justamente neles, eles têm um olfato bem desenvolvido. Então, o bulbo olfatório, no caso deles, é bem desenvolvido. Aqui, gente, vou virar de lado. Essa daqui é a parte mais rostral em relação ao inseto. Essas estruturas aqui, ó, deste lado e deste lado, que são mais largas, vou até pôr aqui isso aqui por baixo, para vocês perceberem que elas são mais largas do que essa parte aqui. Por isso ela é chamada de bulbo. Bulbo é uma dilatação. Então, aqui nessa região é que vão chegar os nervos olfatórios. São dois. O bulbo olfatório, aqui nós temos o outro bulbo olfatório. Se a gente olhar pela vista ventral, são dois, esse aqui e esse aqui. Então, os bulbos olfatórios, eles estão bem rostrais em relação a todo o inseto. E eles pertencem, eles estão localizados em qual região? No inseto. Tudo bem? Beleza? Olhando assim pela câmera, vocês não estão vendo praticamente nada. que escolher, né? Se tiver que falar. Substância cinzenta também é do juiz Pinhão. Bom, a substância branca que está por fora, nós chamamos de funículo da medula espinhal. Que ali ficava, vocês podem falar também de substância branca da medula espinhal. Bom, mas então por que que lá em relação ao encéfalo eu não posso falar desse jeito? Porque lá o nome, as partes dessas mudam de acordo com a região. Então, aqui na substância, lá, aqui na medula espinhal é mais simples. Então, por isso que a gente dá essa opção para vocês. Ok? Tudo bem? Olha lá o canal central da medula espinhal. Esse furinho aqui no meio. Tá? Não tem nem na lista, não. Só estou aproveitando e mostrando aqui para vocês o que a gente fala lá na teoria. Tá? Para vocês visualizarem como é pequenininho. Por isso que ali no meio, nesse canal central da medula espinhal, não passa nada, né? Não circula nada. Ali o que tem são restos celulares, tem um pouquinho de líquor, mas assim, nada significativo, e só. Justamente porque é tão fininho assim, tão pequenininho assim o diâmetro. Tudo bem? E agora então a gente vai lá para as meninges. Quais são as meninges? Na sequência de fora para dentro, gente, estratigraficamente. São termos que vocês têm que se acostumar. Estratigraficamente, de fora para dentro. Agora, na região da medula espinhal, a gente até consegue distinguir. vocês que não. Tá bom? Vou tentar mostrar em outra peça. Quanto mais peça que a gente visualizar, né? Thank you. lá, tal, tá, DNA, né? Aí depois tem uma parte que tem que juntar o 3 em 3, né? Nossa, óbvio. Aí tem uma tabela lá que cada 3 é uma letra. Aí ele tipo, fala assim, considera o tracinho também como um mãezinho. Aí eu fui colocando. E o tracinho. Não é possível, depois que eu preparei assim pra ver que lá. Pois será? É verdade? Você não tá botando só? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu acho que só pode ser. Nossa, velho, que legal. Muito idiota. Ai, que tava na capa. Nossa, era 4 horas ainda. Essa glândula hipófise. Então, na hora de tirar ela lá do dentro do crânio, causa da Ariel. São 12 pares. Desses 12 pares, a gente, teoricamente, nós deveríamos saber todos. Agora, na prática, vocês vão ver isso aí depois, que dependendo da lesão que tem em um determinado nível craniano, você tem algumas reações. Para exemplificar com vocês, nós vamos mostrar três pares de nervos cranianos, que é aí, ó, nervo óptico, o nervo oculomotor e o nervo trigêmeo. Trigêmeo é trigêmeo, não, viu? É um nervo trigêmeo. Ele é enorme. Por que trigêmeo? Porque aqui, na verdade, nós temos três nervos que se originam no mesmo lugar. Nascem juntos. Tá? Então, o nervo trigêmeo, alguém já ouviu falar aí de síndrome do trigêmeo? Que as pessoas descrevem como sendo a pior dor que existe. Tá? É, o trigêmeo, ele vai se distribuir aqui na cabeça, na face, nos dentes, em tudo. Então, imagina que se tiver um problema aqui nesse trigêmeo, nevralgia do trigêmeo, né? Isso daí realmente deve ser uma dor horrível. Tá? E ele é grande mesmo, na origem dele. Depois ele vai manifestando. Tá bom? Vamos ver isso daqui em outra peça. Então, olha só. O trigêmeo, ele tem origem lateralmente na ponte encefálica. Essa peça aqui, ela não foi, a peça não foi retirada da pia máter e nem os vasos sanguíneos. Isso tudo aqui é vascularização, misturada aqui com a pia máter. Que é isso aqui? O corpo mamilar bifrontal. Só para a gente se localizar. E aqui que não está dando para ver direito, por causa da vascularização, é o pedúnculo cerebral. Isso daqui, ó. Isso. Isso. É o par de nervos oculomotores. Então, cada um é um nervo oculomotor. Então, onde que o nervo oculomotor se origina? Na face ali, ventral do encéfalo, nos pedúnculos cerebrais. Ok? Tudo bem até agora? Thank you. Pode-se dizer, então, que esse grande sensitivo aproveitando essa peça. Eu falei para vocês que a parte eferente do sistema nervoso visceral forma o sistema nervoso autônomo, que dá origem ao sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Tá? Eu vou mostrar para vocês dois componentes desse sistema nervoso. Um deles é o principal componente do sistema nervoso parasimpático e o outro é o principal componente do sistema nervoso simpático. Aí tá melhor? Como são dois atípicos, vão existir dois nervos tronco-vagos simpáticos, consequentemente dois nervos vagos e dois nervos troncosimpáticos. Tá bom? Aqui, isso daqui já está dentro da cavidade torácica. Vou escrever aqui. Vai para tá? O nervo vago é o décimo par de nervos. E ele é o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Vocês têm que saber disso. Tá? O nervo tronco simpático é o principal componente do sistema nervoso dá mau contato. Ah. Para de comer. Então eu acho que é o fio que tá com problema, né? Às vezes a gente pensa nós vamos conseguir identificar aí esse nervo na região cervical. Mano, isso não acaba, né? Quanto mais eu vou fazer? Esse cheiro tá me fazendo mal, tá embrulhando o estômago. Eu não acho mais esse cheiro. É, eu acho. Muito ruim. Nossa, tá embrulhando o estômago. Você tá com uma mesma, não tem nada. Você tá com uma mesma, não tem. Não tem. Professor. Nossa, na outra faculdade, tinha um negócio tão forte que saía lágrima do olho em todo mundo. Era muito forte. Aqui, na cabeça. Bom, isso daqui, gente, é a traqueia. Até aqui é pescoço, porque aqui já começam as costelas indicando o tórax. Bom, aqui, do lado da traqueia, lateralmente da traqueia, nós vamos encontrar aqui o nervo tronco vago simpático. Vou aproximar. Para vocês não perderem aqui a noção da localização, tá? Quando a gente aproxima aqui, isso daqui é o nervo tronco vago simpático, bem grosso. Bom, vou chegar até aqui dentro do tórax. Estou segurando ele aqui ainda, não está dando para ver. Bom, meu dedo está no tronco vago simpático. Quando a gente chega dentro do tórax, e aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, a separação. Daqui a pouco eu vou mostrar em outra peça para vocês. Isso aqui que eu estou segurando com uma pinça é o nervo vago. O que está seguindo aqui na direção dorsal e descendo paralela à coluna vertebral de um lado e do outro é o nervo tronco simpático. Tá? Vamos ver se a gente aproximando aqui o que dá para a gente visualizar. Bom, isso aqui, o nervo tronco vago simpático, ele está aqui. Aqui já entrou dentro da cavidade torácica. Quando entra dentro da cavidade torácica, os dois componentes, eles vão se separar. O que desce ventralmente e se distribui lá dentro das vísceras da cavidade torácica, nervo vago. Tanto que aqui o que eu estou segurando, ó, a gente vê algumas ramificações, que nesse local aqui, vai lá para o coração. E o que sobe aqui e vai descer paralelo à coluna vertebral, eu vou mostrar aqui em outra peça, é o nervo tronco simpático. Bom, vou tirar aqui essa peça grande. Os dois emitem o coração. Os dois emitem ambos para o coração. Aí a gente não está vendo. Mas os dois vão para o coração. Já não tem hora que é. É. Tá com pele lá? Dá uma olhada. Tem até a traqueia aqui, mas não tá de secar. Tá gravando. Essa peça é mais para vocês visualizarem só o tronco simpático, para ver como que ele se comporta ali dentro dessas cavidades. Isso. Lembrando que os dois nervos, que é aqui? Eles vão se distribuir ao longo de todo em que o linha? Nervo vago. Desse tamanho. Isso, ele vagueia pelo corpo. Tá? Bom, então aqui eu vou aproximar para a gente ver melhor aqui esse tronco simpático. Isso aqui pertence a ele, aqui pertence a ele, ou seja, toda essa estrutura aqui, que nesse caso ela está vindo até mais medial, olha só, isso daqui pertence ao nervo tronco simpático. nervo troncosimpático é fácil. Se a gente olhar aqui na face central, a gente vai ver que a coluna vertebral, do lado dessa coluna vertebral, de um lado e do outro, nós encontramos o tronco simpático. Ok? O nervo vago, ele não forma esse tronco, ele vai se ramificando. Então a gente não consegue aqui, por exemplo, visualizar esse nervo vago, mesmo porque quando a gente tira as vísceras, como ele não forma o tronco, a gente acaba não conseguindo visualizar, porque ele já estava todo ramificado. Tudo bem? E ficou faltando aí o plexo braquial. Alguém lembra do que é o plexo braquial? Tatuagem só dá para tirar com laser. O plexo braquial, ele tem origem lá na inflorescência cervical da medula espinhal. E é um conjunto de nervos que se reúnem e vão se dirigir aí, vão inervar as estruturas dos músculos do membro torácico. para quem quiser, ainda tem um tempinho aí para poder estudar, tá?